Falasa e a da vida louca. Não entre na vida do crime e só pum. Ratatata, desfaça a quadrilha. Não entre na vida bandida e só. Eu vou te falar, saia da vida louca. Não entre na vida do crime e só pum. Ratatata, desfaça a quadrilha. Não entre na vida bandida e só. Realmente, francamente, eu não queria que fosse assim. Quebrada, escrota, crueldade, acende o estopim. Ver os malucos de draga na cinta com uma Glock. Só o meu Deus pra reverter, os bandidos é forte. Nos armamentos, calibres pesados. A sua autodestruição, mano, baseado em fatos reais, aqui vou relatando. Triste episódio, mais um maluco matando por causa da droga, do álcool, desemprego e só. Ver um parceiro, um aliado, morrer no B.O. Querendo uma carreta aqui, um carro zero. E a mulherada rudeando, o bagulho é sério. Eu vou narrando esse tema da minha quebrada. 100% moleque doido, aqui não falha. Rapper, Brodel e Daniel, 112-13. Não dão mistia pra Playboy, pagando Mercedes. No Lago Sul, no Lago Norte, aqui no Pedregal. Quebrada de moleque doido, aqui na moral. Não tem Playboy, só tem malandro, sangue bom na fita. Saia da vida, bandida, mano, disfarça a quadrilha. Pra quem entra, né? É, pois é, vou te falando. O inimigo é aquele de terno e gravata, que ganha milhões engordando sua conta bancária. E os irmãos das favelas de 12 e matraca, querendo aqui invadir uma agência bancária. É rap gospel querendo te livrar da cilada, das armadilhas do diabo que só traz desgraça. Maluco aqui na vida louca fica violento. Granada, pistola, fuzil, tá a mil grau no veneno. Realmente eu não queria que fosse assim. Cadeia ou cemitério, ver o seu triste fim. Eu vou te falar, saia da vida louca. Não entre na vida do crime e só pum. Ratatata, desfaça a quadrilha. Não entre na vida bandida e só. Eu vou te falar, saia da vida louca. Não entre na vida do crime e só pum. Ratatata, desfaça a quadrilha. Não entre na vida bandida e só. Cenas trágicas eu vejo, rotina favela. Filme de cenas reais, e aqui não é novela. É HK.40 invadindo a mansão. Traficante sinistro, começa a rebelião. O pesadelo nuclear, bomba atômica. Só Jesus pra resgatar este mundo perdido. Entre bandidos e drogas, aqui só rola homicídios. É embaçado, trutão, veja só, ó. Clique, clique, clique, pô, para virar pó. Não, não, não era assim que deveria ser. Ver os meus mano morrer aqui sem ter proceder. A violência urbana tomou de conta da favela. Tritos em facção, o sangue escorre a viela. Ó, é ou não é? O mundo está perdido, né? Não queria que o planeta fosse tão assim. Crueldade espalhada, droga, ladrão e fim. Eu penso aqui aliado num mundo diferente. Sem drogas, ladrão, sem bala e tupi no pente. Né, véi? Oh, eu não canto ficção, eu não narro mentiras. Eu só peço aos irmãos que se disfarça a quadrilha. Comando vermelho no Rio, fuzil é letal. Muito mais organizado que a Polícia Federal. PCC em São Paulo tocando terror nos cana. Eu só falo real, quadrilha que faz fama. Eu vou te falar, saia da vida louca. Não entre na vida do crime.